Tenente, Kilo Romeo Oscar não copiou apenas depois de bordo. 3895, Mótima. Mantenha a presilhada, tá? 3895, após o Leda Mótima. Tá certo. Kilo Romeo Oscar acionado, código transponder 2000. Romeo Oscar. 05 Bob, sim, estacionado, código transponder 2000, mantendo no 1500 pés. Sim, adicione código transponder 0153, mantenha-se em condições visuais, na escuta permanente do controle. Sim, ativo, voo e através de Paris para ingresso no corredor Interlagos, reporte visual com campo. Voo na 962, é autorizado descido a 3000 pés. Voo na 962. 3, 2, 1, 0, 2, 1, 9, 6. Finish. 3436, station localizer. Yeah, 3, John Nile, one way, 1, 0, now. Well, complete final, call tower, 118.60. 6 tower, Salon, 3466. Salon. Decolar, vento 1, 0, 0, 0, 1, 2, 9. Decola 1-0-3-7-4. 1-0-2. 3-6. Então 3-4-3-6, ajuste o altímetro 1-0-2. Continua a aproximação, aguarde pista 1-0 livre. O Airbus da companhia está alinhando para iniciar a rolagem. Mas tem uma aproximação 3-4-3-6. Kilo Romeo Oscar, tem condições de descer e manter 1 no mil pés? Afirma, será 1 no mil pés, Kilo Romeo Oscar. Altímetro na terminal 1-0 no 2. Nordeste, um Boeing 737-800, cruzando o nível 070, em descida para 3.000 pés. Paciente, ainda sem contato com o tráfego, só passando de você. Bono 962, autorizado final ILS X-Tray, pista no zero, desse mantenha 2.000 pés, em forma estabilizada. 2.000 pés, informará estabilizado o voo 962. Solicita a realização do R-Nave para o 90. R-Nave, ciente. Voo na 962 foi na proa do Serra Vitor 366, desse mantenha 2500 pés. Autorizado final R-Nave, forma estabilizada. 2512, Serra Vitor 366, forma estabilizada. Voo no 962. Então 3378, vetoração radar para sequenciamento, curva esquerda na proa 055, limite o curso do localizador. Sim, nós temos 55, limite o localizador, 3378. Vai atingir o nível de voo 00. Gente, desse mantém nível 050, TAM 3378, altímetro 1012. TAM 3378, inicie redução de velocidade para 250 mais. Reduzindo já para 250, tá fora do mar. Como que é o R-Nave? Guarda autorização para final R-Nave, TAM 3378. Mantém 1-0, gol no 790. Ali, mantém 1-0, gol no 790. Radar, sobre a via saída, São Ruano, nível 360. 360, via São Ruano, 370. Controle autoriza o 372 para o gol no 962. Mantenha para o servidor 366, gol no 962. Patango Oscar Golf Kilo, acione a identificação. Vou na proa de bons para interceptar a chegada bons e reporte para a descida. Sim, Vicente, autorizado manter a produção VOR, Oscar Golf Kilo, reporte para modificação de regras. 4-3-6, boa tarde. Doris 1-1 no Miles, mesmo rumo, o Charlie 208 cruzando o 090 em descida. São 3378, foi na produção Vitor 368 inicialmente. São 3895, chame Centro Recife, frequência 12835, alterna 1251. Assim, botando 3895, boa tarde. Boa, amor. Tango Lima, Quilo Zulu, para o localizador, curva direita na proa 055, desce, mantenha 2000 pés, informe estabilizado. Esquerda 055, esquerda ou direita? Seria direita 055, passará em Santos, Lima, Quilo Zulu. Direita, direita 055, Lima, Quilo Zulu, 2000 pés, informe estabilizado. Tá informado. Vai formando o tanto 3378, agora vou acertar o 368. Entendi, então 3378. Tráfico que presta a expressão de 12 horas, 1,5 milhas, mesmo rumo, Charlie 402. Oscar Golf Sierra, desse mantém altitude de 4 mil pés. São 962, informação de tráfego 11 horas, 5 milhas, mesmo rumo, um Bravo 92, papá. Mantendo um no meu país nos corredores visuais de Salvador, não interfere com a sua aproximação. 20 ou 962. Salvador, gol 790, decolou na PUCA. Fala 790, contato radar, subavia saída PUCA, nível 370. Após 2 mil pés, curva esquerda na proa de Jamo. Após 2 mil pés, voa proa de Jamo, gol 790, dado. Prender Juliette. Prossiga. Quilo, desça e mantenha a altitude de 4 mil pés na proa do VOR, altímetro na terminal 0012. Lima, Quilo Zulu, velocidade indicada? 1909, Lima, Quilo Zulu. Enche. Então 3378, desse mantenha nível... Pessoal, desse mantenha 4 mil pés na proa do VOR, 368. Em redução de velocidade para 2009. Ok, reduzindo para a mínima limpa então, o descendo para 4 mil pés, está 3378. Controle, Sinema 356, valeu. Sinema 356, senhor identificação, desse mantém a nível 080, via chegada por médio 1, altímetro 1092. Obrigado, senhor Batente. 18-6. 18-6, senhor. Juliette, está pronto, cobre. Cairu Lorenvix, autorizado no meu pé, decolou da 17, curva direita, saída corredor axé. Aciona o padrão 0160, controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 62. 962. Posição 1962, torre 118, decimal 60. 186, uma boa. Do 08, orelhas a bordo, chama a torre agora 1862, operacionamento táxi, decolagem, altímetro 1012, Selma, voo, Vitor, Índia, Juliette. Aproximação, posição de 12 horas, 9 milhas, um Airbus 320. Tá, 1-0. 962, ciente do tráfego. Agora avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Teve pouso, pista 1-0, gol 962. Está visual com o Boeing 737-800 na final da 1-0, agora a posição de 2 horas. Ativo. Sim, está visual com calma. Ativo, senhorita. Para ingresso no circuito de tráfego, chame torre, frequência 1-1-8, decimal 60. 1-1-8, decimal 60, quilômetro Itapuca, chamo Caju. 5025 transponder, controle P98, Gol 9250. Correto, Gol 9250. No portão 2, chame pronto, pushback funcionamento. Chama na 9250, obrigado. 3378. Tráfego que procede agora à posição de 1 hora com 180 de ground speed em redução. November, parelhéus, qual nível solicitado? Nível 2, 0. Só um minuto, coordenação azul 4463, prepare a saída Coral no Bravo. Coral no Bravo, aguarda azul 4463. Afirmativo, está liberado da restrição vertical em Itápio, que eu vou observar. Decimal 60. 860, Lima Quilo Zulu. Foi para Salvador, de Papatango, Lima Quilo Zulu. Lima Quilo Zulu, Torre Salvador, Juju Altímetro na 012. Sacete, receptor. Reportará. Passou Duna. Gente, após nem já ser a tensão pouso 1-0. 1-0, passe 3. Gente. Quilômetro Oeste, passo 360 pela esquerda, limitado pela Enrimar. Tráfego Charlie 402 na final da 0, guarda autorização de pouso. Luno 962 no solo, aos 1-5, livre na Foxtrot, chama 2-1-1. Foxtrot 2-1, voo 962. Altímetro 1-0, 1-2. 1-7-9-0, chame Centro Recife, frequência 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. 2-8-5-5 aqui, Recife, 1-7-9-0. Os 378, complete final de nave, aguarde transferência de comunicações. Tá. Aquilo Zulu, passe de Serra, comprei baixando trabalho. Lima Aquilo Zulu, informe tráfego. Um Bravo Novembro 2 Papá, fazendo espera visual na vertical da Enrimar. E o Airbus da Avianca iniciando rolagem na 1-0, aguarde pistão 0 livre. Lima Aquilo Zulu. Terra mantém 4 mil aguarde para a descida e, afinal, e autorização para o final do procedimento ILS-XP. Gente, está mantendo 4 mil, acho que é negociado. Poxa, não é minha... Lima, que usou o pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0-0. Lima Kilo Zulu. Xené 6213, decolado 17, chame o controle 198, bom voo. Bravo, Edson. Controle, boa tarde, Xené 6213. Xené 6213, contato radar na decolagem, subavia saída salvo 1, nível 360. Quanto seria seu aluno 360-2-3? Quanto possível para hoje? Cedo, por favor, está. Aguarde. Capitão Guasco, esquerda, desça para 2 mil pés. Autorizado final ILS-XP, pista 1-0. Informe estabilizado. Para 2 mil, é pontarão estabilizado, logo cedo oceano. São 3378, complete final aeronave, chame Torre Salvador, frequência 1-1-8-6-0. Torre 18-6, são 3378. 880, está aprovado para Ilhéus, 4463, nível 180 confirmando, decola da 10, curva à direita, saída Coral, 1 no Bravo, via Whisky 33 até Coral, após Coral, direto conforme rota do plano de voo. Aciona transponder 0246, controle Salvador, 119, decimal 8. Lima Aquilo, Zulu, solo, áudio 19, livre na Delta, chama 211. Delta 3378, passando para a Vitor 372. 500, 3378, tráfego já avistado, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, ajuste 1092. Gente, informa que 2 milhas antes dessa posição está com turbulência moderada e show a força. Ok, ciente, grata a informação, será informado ao controle. Tá, 3378. Oscar Golf Sierra, controle. Prossiga. Airbus 320 que pousou, que está à sua frente no sequenciamento para 1-0, reportou a 2 milhas do Índia Serra, turbulência moderada e chuva forte. Presente, é o Oscar Golf Sierra, graças. Cinema 356, a torre informa a 2 milhas do Índia Serra, correção, aeronave para pouso na 1-0, informou a torre, turbulência moderada e chuva forte a 2 milhas do Índia Serra. Deixa eu rolar mais rápido, já. 6356, redução 1809. Vai tentar para redução 6356. Chama a Oscar, Vitor de Juliette. Forme POB e autonomia. Cliente. Golf Sierra, completo final, chame a torre 118, decimal 60. 1860, graças ao Oscar Golf Sierra. A 3378 no solo, os 22, livre à direita, chame o solo, Salvador 211. 211, 3378. 3, autorizado final, e ele é secretário da pista 1-0 e são restabilizados. Agora é estabilizado na 356. Oi, boa tarde, Papa Tango, Oscar Golf Sierra, estabilizado em LS. Oscar Golf Sierra, ajuste altímetro 0-2, aeronave Airbus da TAM, informou que na presente posição encontrou chuva forte e turbulência moderada, ok? Fica atento, Oscar Golf Sierra, e continua a aproximação, guardando todas as ações de pouso. Afirmativo, continua chuva forte, turbulência leve, tá? Agora. Grato. Tá presente em condição de voar, sua torre de média de voo, Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, ciente, plano instrumento cancelado 1523. desça e mantenha 1.500 pés na proa da rotatória, altímetro 1.092. Reporte visual com campo. Reporte visual, mantenha 1.500 pés. Com a vista fazendo uma boa toda a rotatória, é passará para o Zé da Sierra. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Pouso autorizado, 1-0, ótica da Sierra, trinque. Aliado, mantém pista na 7, Vitor e Juliante. Autorização para Guarulhos. Por 2067, Guarulhos aprovado, 3620, via Pesolo no 0 até Pubase, Papai Uniforme Bravo Alfa, Vitor Pubase, após o Pesolo no 6 até Pósimo, após direto com Fins, após o P November correção a Pesolo 21, até Moshep, Mike Oscar, XVE Papá e após conforme rota. Colada 10, curva direita, saída Sanvo 1, Serra Alfa, November Vitor Oscar 1, Sanvo 1, após Leda e após Motiva. Aciona 5040, controle 119, decimal 8. Autorizado 3060-2067, via Pesolo 1-0, depois por base, após a Pesolo 1. Pósimo direto com depois a Pesolo 21, Monte direto Decolada 10, curva direita, saída Salvo 1, após Leda, Motivo, respondo 5040, controle 19, decimal 8. Após Leda, Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Motiva, responde 5040, controle 19, decimal 8. Correto, Guru 067, time pronto, 10, pushback acionamento. Passará para o posicionamento do 25. Solo Salvador, voo 9250 para o táxi, 183 a bordo, autonomia 2 horas e 1, lanterna Aracaju. Direita Indy Alfa, considera no 0, torre no 8, decimal 612, altímetro no 012, tem um bom voo, gol 9250. Gente, direita Indy Alfa, considera torre 186, ajuste 1012, obrigado, boa tarde, voo 9250. 3378, Juliette, portão 03. Juliette 03, 3378. Solo, Azul, 4463, Solo, Azul, após o ingresso à esquerda do R2 da TAM, no portão 03. Coordena com a equipe do Solo, após o tráfego está livre, iniciando 01, chame táxi. Vocês aguardam o ingresso do portão 3, enquanto na ação, Azul, 4463. Doutor, boa tarde, jogou 9250, ponto de espera, não, 0, pronto. Gol 9250, mantém o ponto de espera. Mantém, 9250. Reboçando a minha 356, estabilizado. Oxalé 6356, fique atento à chuva na aproximação e possibilidade de turbulência e continue aguardando o pistão 0 livre. Aguardando. Estado de Salvador, 63 milhas. A norte, mantenha a proa de bons para a chegada bons e reporte para a descida. O cruzamento do Pat 1, Lima, Mike, Quebec, reporte na Quebec para o cruzamento. 1-2. Oscar Golf Sierra, boa tarde. Alfa Kilo Pat 3, está autorizado. Alfa Kilo Pat 3, autorizado. 1-0-9, pista 1-0 livre, pouso autorizado. Oxalé 6356. 356 livre, pouso na vela. Turinha Juliette, Decola 227, chame controle 119, decimal 8. Decola 28, Juliette. Gol 9250, visual com tráfego na final. Afirma, 9250. Tráfego Airbus da Avianca, após a passagem do tráfego, está autorizado alinhar e manter 9-0, gol 9250. Sim, após o posto da Avianca, alinhar e manter 9-0, gol 9250. Salvador, está passando Vitorino Juliette. Vitorino de Juliette, prossiga. Gente, mantenha-se em condições visuais no meu país, com o Doroxé, na escuta permanente do controle. Oscar Golf Kilo para ingresso no circuito de tráfego, chame Torres, Salvador, frequência 198, decimal 60. Pelo hoje é só 60, Oscar Golf Kilo. Salvador, está passando Oscar Golf Kilo, novamente a distância da rotatória na sua escuta. Oscar Golf Kilo, confirme intenção de pouso. Intenção de pouso não é no 0, após o pouso, parte 3, Oscar Golf Kilo. Ok, ciente. Autorizado. Uma base para 1-0, aguardando autorização de pouso, espalma 37 da Gol, alinhado na cabeceira. Usado base para 1-0, eu acho que eu vou seguir aguardando. Chanel 356, Solos 29, livre na Foxtrot, chame 211. 211, 356. Mandou boa, Chanel 356, livrando. Me chamou Solos? Chanel 356. Boa tarde, Chanel 356, táxi de Alfa, reportando da Juliette. Boa tarde, Chanel. Lima, aquilo está autorizado para o cruzamento na 735. 250, pista 1-0, decolagem autorizado, uma centena com 10 nós. Livre decolagem, gol, 250. Azul 4463 7878 a bordo, 1 hora e 50 de autonomia, Fernando Salvador. Entendi, Alfa, considero 1-0, torre 1-8, decimal 6-12, altímetro 1-0, 1-2, tem um bom voo, Azul 4463. Direita, Indy Alfa, ponte de operação 2862, obrigado, boa tarde, Azul 4463, decimal 1-0, 1-2. Oscar Golf Kilo, avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós, Oscar Golf Kilo. Obrigado, pouso, pista 1-0, Oscar Golf Kilo. Gol 9250, decola 231, chame o controle em 198, bom voo. 198, bom, bom dia. E boa tarde, gol 9250. 9250, contato radar, subazia saída Pulca, nível 350. Pouca 350, 9250. 56, Juliette, portão 1-1, portão 11. Juliette, portão 11, já tem sucesso. Ponto espera, 1-0, pronto. Azul 4463, visual com carva na final. Afirmativo. Mas é o pouso do tráfego está autorizado na linha e mantém 9-0 ou azul 4463. Após o pouso do caravan, a linha mantém 9-0 após o azul 4463. Salvador, 67, podendo correr pro solo, assim que o Airbus da Avianca tiver passado a cauda, o mesmo vai parquear à sua esquerda no portão 11. Coordenando com a equipe do solo após a passagem do tráfego, a cauda está autorizada no portão 10, chame táxi. Após a passagem da cauda do Avianca, vai coordenar Confio solo aos 3-4, livre à direita, chame 2-1-1. Direita, 2-1-1, alto, chamado de pouso em Cairo, Lorenzo. Tente no 550, tem frequência livre para auto-coordenação com os tráfegos locais, Vitor, Índia e Juliette. Delta para o 3. Tá, já chegou o Kilo autorizado, até o 4 3 via Alfa e Kilo. Os ataques do Alfa 3 via Alfa e Kilo. Antes chegou o Kilo. Uniforme, desse não tem altitude de 4 mil pés na proa de Bonfi, altímetro 1092. Decolado aos 35, chame controle. C98, bom voo. C98, controle de Salvador, obrigado, boa tarde. Azul 4463. Sérgio, Azul 4463. Decolou o perfil da Coral 1 no Bravo. Cruza 1400 pés. Azul 4463, contato radar, suba via saída Coral no Bravo, nível 180. Via Coral 1 no Bravo, nível 180, Azul 4463. Vitor Lima X-Ray, aciona identificação, mantenha a proa de Bomed, tem o contato radar 63 milhas sudoeste de Salvador, desse mantenha nível 060, altímetro 1090. Salvador, bom dia, Sana 3804, descida, vai seguir o centro. Sana 3804, aciona identificação, desse mantenha nível 120, via chegada Bomed 1, altímetro 1092. O 9250, chama o centro Recife, 12685, alterna, 125, decimal 45. 2685, 2545, obrigado. Me chamou Solo. 502, confirma o horário do plano. 3804. Para o localizador, vamos ver direito na proa 060. Desse mantém nível 120 em forma estabilizada. É confirmado, esquerda, né? Direito. direita. Direita 060. Mantenha 060 agora. Está curvando a esquerda, na prova 060, descendo por 70. Enche. A 3204, tráfego 3 horas, 5 milhas, mesmo rumo. Papa Alfa Tango 4, mantendo nível 110. Assim que superar o tráfego lateralmente, será autorizado a continuar a descida. Mantenha nível 120 e aguarde. Está de volta, senhor. Azul 4463, vou direto coral. Direto coral, azul 4463. Eu vou local e vai prosseguir para Serra Bravo Romeu 204. Cópia, Olimpo 02. Estão 3804, tráfego superado 5 milhas lateralmente à sua direita. Desce e mantenha a altitude de 4 mil pés, altímetro 1012. Rejeição para 4.002, 3804. Telemetria, controle. Tráfego 10 horas, 5.5 milhas, mesmo rumo, Airbus 320, cruzando 1020 em descida. Salvador, 2067, está pronto, pode ser a minha onda. O 2067, autorizado a linha e decolar, pistão no zero, vento no 20 graus, 109. Autorizado a linha e decolar para o voo 2067, pistão 109. Juliette, novembro, que foi o seu plano de voo junto à sala IS? Decolou agora, de Siri, está cruzando com a altitude? Juliette, novembro, Whisky, acione o código transponder 0226. Afirmativo, acione código transponder, posição normal, ainda não recebo no radar, modo alfa nem charge. November Whisky agora, quantas milhas afastado de Salvador? Alfa Golf Uniforme, desse mantenha 4 mil pés, na broa de Pelu, aguarde autorização para final ILS Check 3. Romeu Juliette, novembro Whisky, acione identificação, intenciona plano visual para Salvador. Nível 075. 55, ciente, mantenha-se em condições visuais Altímetro na terminal para referência 10012, mantenha proa do portão caixa prévio para ingresso nos corredores visuais, sala 10. Sully McTray, desse mantenha nível 050. 3, chama controle 119, desse maluco. 98. Ligado, bom dia. 1206. Estabilizado. Ok, para 2060, informar estabilizado o LFXA, autorizado já o procedimento. Para 3204. Trolley, vantagem com o 2067. O 2067, contato radar, sobre a via saída Salvo 1 no nível 360. Salvo 1 no 360 via 2067. Teste November Whisky, recebo o modo alfa, porém negativo altimetria. Uniforme, duração radar para sequenciamento, curva direita na proa 225, limite o curso do localizador. Direita 225, curso. Estimativo, em caso de falha de comunicações, ao alcançar o limite, está autorizado a completar o final do procedimento ILS X-ray pista na zero. Saída 2230, controle na frequência 119.80. 119-80-2230. Utilizado voo local na área Netuno, que é no nível 055. Decola pistão a zero, primeira curva direita e segue direto como rota do plano. 0150. O transponder controle 198. A saída 2230, acione a identificação, desse mantém nível 060 via chegada a mão, altímetro na 092. Descida via a mão, o passarinho 2230, ajustado 1097, ok? 1012. 012, graças, passarinho 2230. De voo? Olimpo 02, chame para o táxi. Autorizado até o ponto de espera do hotel, Olimpo 02. Solo Salvador, boa tarde, 3437, informação Oscar, para a cópia Brasília. 3437, informação em curso para a guarda de cópia. Pergunta. 3.000 pés, a sua voz uniforme, mantenha para o aguarde último vetor para o localizador. 3.000. Vitor Lima X-Raiders, mantenha atitude de 4.000 pés. Oscar Golf uniforme, tráfego útil para essa região na aproximação, Airbus 320, posição de 10 horas, 10 milhas, rumo Nordeste. November Whisky, reporte para a descida. Prossiga. A critério, Juliette November Whisky. Papatango, Oscar Golf uniforme. Uniforme, tudo. Para o localizador, curva esquerda na proa 150, informe estabilizado. Esquerda 150, mantém 3. Sente altímetro na terminal 1012. Azul 4463. 4463, para a descida. 4463, serviço abençoado, 5.000 milhas sudoeste de Salvador. Ordenei a descida com controle ilhéus na frequência 120, décima 1. Direção 3804, complete final, chame torre, frequência 198, decimal 60. 1860, boa. Seu Mike Tango, aguarde. Patango Vitor Lima X-Ray, vitoração radar para sequenciamento, mantenha presente proa, proa 035, limite o localizador. Papá Romeu, Mike Tango, acione identificação, desça e mantenha nível 050, na proa de Pomédia, altímetro no 012. Patango Vitor Lima X-Ray, tráfego se procede na tráfego que precede. Na aproximação, posição de 12 horas, 9 milhas, um Charlie 208, cruzando 3 mil pés em descida. Oscar Golf Uniforme, desse mantenha 2 mil pés. 2 mil, Oscar. Oscar Golf Uniforme, velocidade indicada? 3 mil. Vitor Lima X-Ray, velocidade indicada? Enche o tráfego que precede, Charlie 208 com 155 de ground speed. O meu mais tango, curva direita na proa de Pomédia. Meu Mike Tango, número 2 na aproximação, redução de velocidade 250 a mais. Três mil pés, Vitor Lima 3. 3 mil pés, Vitor Lima 3. Vitor Lima 3 para o localizador, curva direita na Pro 050, desse mantenha 3 mil pés em forma estabilizada. Direita Pro 050, para mais estabilizado o localizador, Vitor Lima 3. Oscar Golf uniforme estabilizado. Gente, completo final, chame torre, frequência 118, decimal 60. Responde o controle 198. Autorizado Brasília, nível 360, decola 90, arpor 1, transição elefa, pesulo 17. 5031, transponder 198, controle, são 39 e 3437. Então 3437 tá correndo. Confirme o 29? Afirmo. Sim, chame pronto, funcionando. Camarada, obrigado. Cruzar, pode cruzar. Olimpo 02 autorizado, cruzamento e táxi via Delta e Alfa. Chame antes, Juliette. Na curtinha girou, ficou 12 de proa, né? Entendi. Chegou o uniforme, copiou a informação da aeronave que pousou à frente? É, pousou tranquilo, com vento de proa 12,9, bem alinhadinho, só na renda curta final que ele está girando muito. Gente, copiou, muito obrigado. Voltou. 5, descendo para 4 mil, passaria 2230. Tango, chegou o uniforme, pista no zero livre, pouso autorizado, vento no 1,0 graus, 1,9. Autorizado por sinal do zero, acho que eu vou autorizado até saindo para as 3 horas, pegou o quilo. Solo Salvador, 3804, ingressando na Alfa. Tá, 3804, sigo o Fabiano, chame a Juliette. Tem Fábio, Juliette, reportando a distância de 2.04. Reporte através de Paris para ingresso corredor instalado. Vitor Lima X-Ray, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 198.60. Voo 2067. Chame Centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 2835251. Obrigado, uma boa tarde. Voo. Obrigado. Salvador, Voo 1867 para a autorização Brasília, Centro da Coibeta. Fim do tráfego. Voo 1867. 1867, qual horário do seu plano? Aos 1606. 1606, ciente. Não chegou para mim ainda aqui. Para Brasília, o senhor prepara a saída agora, Elefa. Agora 1, Elefa, guarde golpe. Só confirma a mim qual é a saída, não consegui copiar. Arbor 1, trânsito na Elefa. Muito obrigado. Conforme solo 5-4, livre, próximo ataque seja direita na Delta, chame 1-2-1, decimal 1, solo. Cuidado, ingresso pátio 1. Nino Mike Quebec, 286. Agora o meu patrão, a minha Mike Quebec, e vou lá de 86, alto, vou supor. Antes da Julieta, 3804. Só 3804, o Caravan, à sua esquerda, tá visual? Afirmo. Siga o tráfego, seu portão é 1-0. Segue o Caravan para 1-0, na 3804. Solo, passando, Oscar do Sierra, tá com a Quebec, com 43, autorização 1-0. Oscar, Golfo Sierra, estou ciente, aguarde cópia, Arbor 1, Elefa. Já voado visual, uma centena, para conquista? Afirmativo. Pede. Solo, Oscar, Golfo Informe, tá. Oscar, Golfo Informe, autorizado, táxi seguir aquilo, pode 3, atento ao balizador. Prossiga, Juliette, November Whisky. Boa noite, Paris para o Corredor Interlagos e Seasa. Gente, ingresse no Corredor Interlagos, reporte Seasa, visual com campo. Portão 03, ponto cobre a Fortaleza. Tá 3378, formação Quebec, aguarde cópia, subida a Momo. November Whisky, chame Torre Salvador, frequência 1.98.60 para ingresso no circuito. Aguarde coordenação, acho que é o certo. Lobo da Barra, Juliette November Whisky. Juliette November Whisky, mantenha-se em condições visuais, reporte na final da pista no 7, altímetro no 0, no 2. Fica atento à chuva nas proximidades, 2 estão no 7. Prossiga. É, o senhor chamou o 1867. Ao ajuste, 1-0, 1-2. Sou 2230. Olimpo 02, autorizado a galera manter pista no 0. Segurança na arma de centralado. pouso autorizado, pistão no 7, vento no 0 graus, 0, 9 nós. Como Vitor MX Rei, solo 58, livre à direita via Delta, chamem 1, 2, 1, décima 1, solo. Afirmo, o senhor pode confirmar novamente qual é o horário? O horário é para as 16h06? Afirmo, 1606. Ok, sim, a gente está em coordenação com o centro aqui, realmente não há um plano do seu sistema. Sim, eu vou checar. Azul 2771, no contato radar afastado Salvador 58 milhas sudoeste. Mantenha pro de Itape, altímetro 1092, reporte para a descida. Azul 2771, procedimento em uso em Salvador e LS X-Ray da Bistona Zero. Salvador, Salvador, boa tarde, Bona 255, informação ótima. Bona 255, FN identificação, Dulce mantém nível 060, via chegada Bonfim, altímetro 1012. Identificou 060, via Bonfim, V2, Bona 255. Acho que observa correto, parte 3, livre acionar, chama o cara. Número Whisk Solo 59, para aero está autorizado via Papá, estacionar a frequência livre, boa tarde. Azul 2771, tem condições de iniciar a descida da presente para sequenciamento? Afirmativo. Gente, você mantém a altitude de 4 mil pés na proa de TAP. Para 4 mil na proa de TAP, que der a velocidade? Afirmativo, velocidade secretária. Romeu Mike Tango, Deus mantenha 2 mil pés, autorizado final ILS que fez a pista no zero, informe estabilizado. Para 2 mil pés, autorizado ILS que fez a pista no zero, informe estabilizado. Gente, eu acho que eu vou ser autorizado táxi via parte 3, parte 1, táxi em Índia, torre 18.6, 1012, nós juiz, bom voo. Até o ponto de espera, via Índia, 18.6 no ponto de espera, olha o que aconteceu. Câmbio 3378, pronto cópia. Pronto cópia, 78. Fortaleza, autorizado para o aeroporto de Fortaleza via Pesulu 19, até Bangu, após direto a Buco, direto Fortaleza. Nível de voo 370, decolagem pista 10, primeira curva esquerda, subida Momo, transição Nini. O transponder aciona 5062, controle em 198. Flat final, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 60. Para 1418, 6 graus. Curva esquerda, 5062 transponder e o controle 119.8, 3378. Deixa eu corrigir a saída do senhor que foi, eu falei errado. É Momo, transição Frutti. Frutti, ciência, transição, TAN 3378. Correto, cotejamento, chame pronto, portal 3, TAN 3378. Chama de graça. Tráfego Salvador, é o voo no 867? 867, prossiga. Em contato aqui com a empresa, e segundo ele foi enviado o plano normalmente para a zona 606 Zulu. É bem possível de verificar essa informação, por favor? A gente está em contato com o centro Recife, para ver se o mesmo tem, ou o plano de voo lá em Recife também, para ver se o plano pode não ter sido tratado, ok? Está em contato com eles para ser feita a coordenação. Mas no sistema aqui de plano de voo que eu tenho, não tem plano nenhum. Assim que... O senhor mantém a escuta, por gentileza, que a gente, assim que tiver uma posição, eu chamo o senhor. Nível 1, 95, sente a critério, Olimpo 02. 02. 5, apenas confirmado.